bastam gigantes. Eu só desejo acalmar chão firme aos meus pés e toda segurança que puder. É bom poder dizer bem forte em terra vista. Jesus é quem faz.